estimados ouvintes, bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais um A Contas com a Música. Mais um sábado, mais um Earshot. No caso, e como já acontece desde o princípio, com base na revista norte-americana Billboard, a edição de hoje reporta-nos ao ano 1985. Vamos conhecer as 10 mais desse ano. Número 10, Haha, Take On Me. 9, Madonna, Crazy For You. Número 8, Dire Straits, Money For Nothing. 7, Tears For Fears, Everybody Wants To Rule The World. 6, All And Owe It's Out Of Touch. Número 5, Chaka Khan, I Feel For You. 4, Foreigner, I Want To Know What Love Is. Número 3, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Número 2, Madonna, Like A Virgin. Número 1, Wham, Careless Whisper. A equipa do A Contas com a Música, com Carlos Bonaparte na produção e elaboração de conteúdos e Nuno Miguel na apresentação, fica por aqui. Mas regressa na próxima semana. Até lá. Número 10. I'm way you do it. Do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here. Now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Número 7. 6. 4. There's been heartache and pain. número 3. Número 2. I'm Número 1. Silver screen.